Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Jogos de Corrida. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 18 de dezembro de 2017 e nesse episódio eu procurei focar nas músicas dos jogos que eram baseadas nos jogos de carros esportivos. Da mesma forma que no episódio passado dos shmups, eu tratei aqueles shmups mais convencionais, né? Os shmups realmente de navinha. Neste episódio de hoje eu trago para vocês esse de carros esportivos, porque assim como nos shmups, os jogos de carros são também... é um gênero bem diversificado. Então, preferi focar nessa parte pelo toque que eu tenho de querer organizar tudo, enfim... Mas isso também é lógico para poder gerar pauta, né, para outros episódios sobre o gênero. Então, as músicas que valem a pena citar neste episódio são as músicas do jogo Lotus 2 Hex para o Mega Drive, a Main Theme, né, pelos compositores Patrick Fallon e Tony Williams. Lotus 2, que foi o jogo que serviu de base, né, para a criação do clássico, né, Top Gear. Temos também para o Super Nintendo o Super Chase HQ, um funk assim meio minimalista. Eu acho muito bacana essa pegada dessa música aí, a música do Round 3, pelos compositores Yasuhisa Watanabe e Naoto Yagishita. E, claro, não poderia, né, deixar de faltar aqui o Destruidor de Amizades, que é o Top Gear. Eu disponibilizei aqui neste episódio de hoje o title theme, né, a música, o tema título, né, do jogo Top Gear aí para o Super Nintendo, pelo compositor Barry Leach, que o cara, ele é aclamado aí por todo mundo que joga videogame, jogo de corrida. A gente não conhecia ele, mas amava as suas músicas. E o Barry Leach, né, que fez aí parte também da trilha sonora aí desse jogo, que também é baseado no Top Gear, né, o sucessor espiritual do Top Gear, o Horizon Chase, né? Então, tá tudo interligado. Da mesma forma que o Lotus 2 tem os elementos, né, quer dizer, Top Gear tem os elementos de Lotus 2, né, Lotus Spirit, esqueci lá, uma versão do Commodore 64, do jogo Lotus. O Horizon Chase também tem essa influência aí do Top Gear. Tá sensacional esse episódio de hoje. Lógico, jogos de corrida sempre são as músicas empolgantes demais, né? A gente sabe que para poder manter o ritmo você tem que estar lá eletrizado, não só pelo fato da tensão de estar dirigindo o carrinho lá na sua pista, mas também para poder ficar acompanhar a batida, né, da música, que é muito importante, né? Manter músicas sempre nesse ritmo assim meio de rave, techno, são elementos fundamentais aí para a criação de jogo de corrida, nesse tipo de música. Então, hoje, esse é o episódio da treta, né? Como eu falei, mencionei na semana passada, por conta do Top Gear, né? Que esse destruidor de amizades, na época, não destruiu nenhuma amizade, mas gerou uma certa polêmica, porque ficou a escolha entre a melhor música, se é do Top Gear 1 ou se é a do Top Gear 2. Eu não vou dar aqui minha opinião agora, que eu não quero trazer já problema já nessa introdução. Vou deixar que vocês ouçam até o final do programa para poder saber o que é que eu penso a respeito dessas músicas. Lógico, todas elas são maravilhosas e é tudo uma brincadeira no final. É isso então. Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde encontrar, né? Estamos aí no Twitter com @osomdocartucho. Quem quiser mandar e-mail, manda para osomdocartucho@gmail.com. Não se esqueça também de assinar o podcast, né, e avaliar, se possível, lá na plataforma da iTunes, porque ajuda bastante, tanto a assinatura quanto a avaliação. O site também, para que vocês façam lá seus comentários e gerem a discussão, porque é um espaço de vocês, é o somdocartucho.blogspot.com. Lembrando também que o Som do Cartucho está disponível nas melhores plataformas, né, de agregadores, né, de podcast, e também lá na plataforma do Megafono e no Spotify. O podcast é atualizado toda terça-feira, portanto, a partir de meia-noite, já tem lá um episódio novinho para você, né? Um requentado gostosinho para você acompanhar aí durante o dia ou, quem sabe, durante a semana. O próximo episódio eu não vou poder falar qual vai ser, porque eu tenho certeza que vai todo mundo gostar, porque vai ser uma surpresa mesmo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixo vocês aí com esse episódio de hoje de Jogos de Corrida. Nos encontramos então na próxima semana. Até lá, um forte abraço para todo mundo e falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Jogos de Corrida. Eu preciso dizer, antes de começar o programa, que esse tema ele foi motivado por uma treta que rolou lá num grupo aqui do pessoal aqui em Recife, um colega meu criou, sobre... Que música era melhor dos jogos de corrida, né? Se era do Top Gear 1 ou se era do Top Gear 2. E daí eu falei pra ele, disse, ó, eu achei legal essa discussão e eu vou fazer um tópico sobre isso. E então tá aí feito, né? Fiz a pesquisa dos jogos e eu já esperava que o resultado seria que eu iria encontrar muitos jogos de corrida. Tanto para o Mega Drive, quanto para o Super Nintendo, Nintendinho... Enfim, né, as plataformas que eu trabalho em geral, das terceiras e quartas gerações. Então, hoje, o foco do programa, como eu falei, jogos de corrida tem muitas nuances, assim como os shmups, né, que eu abordei no programa passado. Então, dado essa variedade, né, que tem de nuances para esses jogos de corrida... Jogos de corrida no estilo OutRun, né? Que é mais... O lance é mais você dirigir do que competir, né? É uma corrida mais contra o tempo do que uma competição para ver quem tira primeiro lugar. Tem os jogos de Fórmula 1. Tem os jogos de... Como é que dá o nome daqueles carros monstros, né? Enfim, tem os jogos de corrida no estilo Driver. Tem os jogos de corrida estilo futurista, né? Como é o caso de F-Zero. Então... Hoje, a influência maior do programa vai ser sobre os jogos abordando essa temática carrões, né? Carros bonitões, no estilo OutRun. Lógico, outros vão fugir do tema, como eu citei há pouco aí, que é o caso do F-Zero. Vai ter também jogos aí de corrida com pickups, né? Como no caso de rallies, que é o caso do Power Drive pro Mega Drive, entre outros. Mas, via de regra, o que eu vou abordar mais hoje são esses jogos com os carrões mesmo, esses Lamborghini, Ferrari, enfim, esses carros que faz a gente ficar encantado, né, com eles. Então, para começar o episódio de hoje em grande estilo, eu trago para vocês o tema título do jogo Lotus 2 Hex para o Mega Drive. Esse jogo que foi um port do Commodore, né, do Lotus 3, que foi lançado para o computador Commodore 64, com a diferença que na versão do Mega Drive existe um editor de pistas, que, lógico, na versão do Commodore não possuía. Então eu trago para vocês hoje o tema título, começando aqui o programa de hoje em grande estilo, com o jogo Lotus 2, pelos compositores Patrick Fallon e Tony Williams. Vamos lá então conferir essa delícia que vai abrir o programa de hoje. Vamos lá então. Puta merda. Começamos em grande estilo mesmo, hein? Voadora na cara essa daqui. Então ficamos aí com o tema título, né? O main theme para o jogo Lotus 2 Hex do Mega Drive, pelos compositores Patrick Fallon e Tony Williams. Show de bola, muito, muito bom mesmo. Esse é uma rave aqui, né? A gente começou praticamente com a rave agora. É, uma curiosidade desse jogo é que esse carro aí, né, o Lotus, é um desses carros tipo Lamborghini, né, que o cara tem que encomendar para poder ter um carro desse. E foi lançado um modelo dessa marca que só uma pessoa no mundo possui esse carro, que é o M200, o Lotus M200. E esse jogo dá essa possibilidade de nós, mortais, detentores de um Mega Drive, né, na época, poder jogar o Lotus, né, com esse M200. Lógico, provavelmente deve ser depois de você, tipo, desbloquear mil e uma coisas, né, e pegar um password aí sinistro para poder conseguir pegar essa maravilha. Então, ficamos aí com o tema título, né, do Lotus 2 Hex pro Mega Drive. Eu esqueci de falar para vocês, eu mencionei o lance da treta, né, que rolou no grupo lá sobre que música era melhor, se era do Top Gear 2 ou se era do Top Gear 1. E essa treta a gente vai como é que se diz? Acompanhar ela no final do programa, né? Eu vou fazer a comparação aqui. Vou fazer meus comentários a respeito do qual eu gosto mais e o porquê. E eu deixo que vocês aí decidam nos comentários quem é o melhor. Então, enquanto a treta não chega, que já vai ser lá pro finalzinho do programa, a gente fica com o concorrente dele, do Top Gear, que foi o Lamborghini American Challenge, com a música Race Select, pelo compositor Frederic Prados. Vamos lá então conferir esse funk minimalista do jogo Lamborghini American Challenge. Vamos lá então. Ficamos aí então com a música Race Select para o jogo Lamborghini American Challenge, pelo compositor Frederic Prados. Essa música, ela é engraçada porque, primeiro, que ela parece um funk daquela banda, eu não sei se a galera conheceu, da década de 80, do final da década de 80, daquela banda Delight. Eu adorava aquela banda e tem uma música deles que lembra muito, muito essa música aí, Race Select, do Frederic Prados. O nome da música é What Is Love. É, lógico, a música original da Delight é bem mais completa, enfim, não se compara, mas a marcação dela lembra um pouco no início da música, essa do Lamborghini, né? Quer dizer, o Lamborghini lembra um pouco a música dessa What Is Love do Delight. E tem uma parada nessa música aí que eu acho estranha, que ela parece que tá meio fora de tempo. A entrada, como se fosse os metais, né? Os instrumentos de sopro, que entra assim meio que tipo no susto, tá ligado? Deixa. Eu vou. Essa parte aqui, ó. Eu vou dar uma pausa aqui pra mostrar pra vocês. É esquisito isso aqui. Chegar já. Até o piano tá fora de tempo aqui, ele meio que entra no susto, no soluço. Aqui, ó. Essa parte aí. Meio que entra no susto os metais. Eu achei engraçado. Então ficamos aí com a música Race Select, o Frederic Prados, para o jogo Lamborghini American Challenge, o concorrente aí do Top Gear, né? Mas a questão é saber se ele foi à altura do Top Gear, porque pelo que pouco que eu vi, graficamente o jogo é bacana, mas em termos de jogabilidade eu não curti muito não, eu prefiro mais o Top Gear. E na sequência vamos pra ele, né? O Top Gear 2. Não vou dar minha opinião ainda, vou dizer isso só no final. A gente vai ficar agora com a música Auckland, por Patrick Fallon. Ashley Bennett e Paul Bennett. Então vamos lá, o Patrick Fallon que trabalhou na música Lotus, né? Então a gente pode garantir aí que o que vem agora aí é de qualidade. Então se liga aí em Auckland para o jogo Top Gear 2. Vamos lá. Você que está dirigindo, ouvindo o podcast agora aí, com essa música Auckland, por favor, pegue leve no pedal aí. Porque é muito fácil de se empolgar ouvindo uma música dessa, né? Dirigindo. É que nem as músicas de OutRun. Ficamos então aí com a música Auckland para o jogo Top Gear 2, né? A fase lá de Sydney, a fase da Austrália, né? Na cidade de Auckland. Pelos compositores Patrick Fallon, Ashley Bennett e Paul Bennett, os irmãos aí, né? Ashley e Paul. Eu falei isso agora há pouco porque ontem eu tava passando, né, as músicas. Voltando para casa, eu fiz a seleção musical, né, a playlist, preparei a playlist e como de costume, eu gosto de passar a playlist antes para ver a sequência melhor para poder apresentar para vocês. Não é uma coisa assim aleatória que eu faço, não. Eu procuro criar uma cadência na coisa para poder gerar ritmo, né, para quem tá ouvindo. E eu confesso a vocês que quando eu tava ouvindo ontem essa música, Auckland, nossa senhora, eu só tive vontade de enfiar o pé no pedal. Só não fiz porque eu tava com meu menino no carro, mas provavelmente se eu tivesse só, eu tinha feito alguma bobagem. Então, na sequência, vamos para o jogo Power Drive, né? Esse rally que fez um sucesso danado lá na Inglaterra, né? No Reino Unido. E que foi um dos jogos que marcou presença, na verdade, naquele sistema lá da Sega, o Sega Channel, né? Esse jogo foi de 1994 e ele participou dos jogos que você poderia acessá-los pela internet da SEGA. Então vamos com a música Race BGM 10, né, pelo compositor Kevin Bruce, para o jogo Power Drive do Mega Drive. Sim, Top Gear 2 aí, quem deu pra perceber, eu esqueci de mencionar o sistema dele, é o Super Nintendo, né? Essa versão é do Super Nintendo. A versão do Mega Drive é tão boa quanto, só que eu não vou colocar ela agora, vou trazer pro futuro, porque eu quero que vocês analisem comigo essa treta aí do Top Gear. A trilha sonora de Top Gear 2 do Mega Drive também é tão boa quanto a do Super Nintendo, só que ela é mais minimalista. Não sei porquê. Vou procurar saber com os compositores, vou entrar em contato com eles para saber o que foi que houve, porque a versão do Mega Drive ficou mais capada do que a do Super Nintendo. Vamos lá então para a Race, a BGM 10, por Kevin Bruce, para o jogo Power Drive do Mega Drive. Vamos lá. Sensacional, que potência, faz jus ao nome, né, Power Drive. Então ficamos com a música Race BGM 10 pelo compositor Kevin Bruce para o jogo Power Drive do Mega Drive. Cara, eu procurei sobre esse Kevin Bruce, mas não achei nada sobre ele. Com certeza ele é compositor europeu, né, pela qualidade aí essa coisa da rave, né, essa pegada mais eletrônica, né, que os compositores europeus tinham, deixa bem evidente aí essa característica do Kevin. Eu vou procurar mais trabalhos dele aí, ver se consigo trazer aqui pro Som do Cartucho, porque muito, muito bom mesmo. Então, na sequência, vamos agora pro miolo dos carros futuristas. Vou trazer para vocês aí agora três carrinhos que fizeram a cabeça de muita gente aí. Vamos começar então com o Future GPX Cyber Formula, que foi lançado para o Super Nintendo e no Japão, né, para o Super Famicom, ficou conhecido como Cyber Spin. É um joguinho de corrida bem bacana, lembra muito, só para situar vocês, o clássico Micro Machines. Só que eu não lembro ao certo se Micro Machines você poderia usar artimanhas para poder derrubar seus oponentes, como em Mario Kart. Mas eu acho que não. Mas esse Future GPX, o Cyber Formula, você poderia, né? Você lançava os mísseizinhos assim como foi em Rock'n'Roll Racing. Então vamos com a música Fujioka Qualify por Junya Kozakai para o jogo Future GPX Cyber Formula, jogo Cyber Spin no Japão. Vamos lá então. Muito bacana. Ficamos então com a música aí, Fujioka Qualify, por Junya, quer dizer, Junya, Junya, ó, Junya Kozakai, para o jogo Future GPX Cyber Formula, pro Super Nintendo e no Japão, né, pro Super Famicom Cyber Spin. O engraçado dessa música, ela tem essa pegada assim, meio de vitória. Porque essa é a fase de qualificação, né? E no mesmo estilo lá do Monaco GP, que você tinha uma qualificação no F1 para poder determinar que posição você ia começar na corrida. E esse jogo, essa música aborda uma fase semelhante a essa. E o interessante é que lá no fundo dela é como se tivesse um carro que ele acompanha o tom da música, a forma como ele acelera. Né? Eu vou ver se eu consigo pegar aqui um ponto aqui da música. Parece assim, tum. Ele para. Ó, e volta. Tum. Agora. Aí, ó. Que resenha. Então ficamos aí com a música Fujioka Qualify. E na sequência vamos para o clássico dos clássicos dos jogos de corrida, né? Um carro que não era um carro, um carro que era uma nave. O famoso F-Zero. Nossa senhora, que delícia. Trouxe para vocês a música Big Blue, que para mim é uma das melhores do jogo. Então vamos ficar com ela agora, Big Blue, para o jogo F-Zero, por Naoto Ishida. Vamos lá então conferir essa delícia mais uma vez aí, relembrar os nossos tempos de jogatina com F-Zero, que apesar de ser para um, mas era bastante divertido. Vamos lá então. Que delícia, bicho. O sensacional de F-Zero é que as músicas casam muito, muito bem com as fases. Até porque o nome das músicas são os nomes das fases. Então, a música traz toda a sensação que o nome dela quer passar. A Big Blue é essa coisa assim, essa coisa frenética, né? Que eu não sei nem que... É um estilo... Tem um pouco de rock, tem um pouco de jazz aí. Mas remete essa coisa... Todas as músicas remetem essa coisa da velocidade e da tensão. Né? Não a atenção, mas da tensão. De você ficar ali, sabe? Colado ali no controle. Com movimentos precisos ali para poder fazer as curvas da melhor forma possível. Não bater nos oponentes. Então a música ela consegue casar isso, essa sensação de você estar jogando lá com a sensação sonora, né? Uma coisa fantástica. Sem falar que a grande sacada de F-Zero é você não precisar se preocupar com passar marcha, sabe? Com essas coisas que tem jogos de corrida que são mais detalhistas, né? Nesse sentido de fazer a curva perfeita com a marcha ideal e não sei o quê. F-Zero não tem isso, você senta o dedo no botão, véio, e corre como se não houvesse amanhã, entendeu? Muito bom mesmo. Então ficamos com a música aí, Big Blue, por Naoto Ishida, para o jogo, né? Aí que dispensa apresentações, F-Zero para o Super Nintendo. Na sequência, outro tema futurístico aqui, outro carro de corrida aí futurístico para o OutRun 2019, com a música Still Into the Night. A música da terceira fase, por Shigeki Sako. Vamos conferir então essa delícia. Se liga aí. Linda, linda. Ficamos então com Still Into the Night para o jogo OutRun 2019 por Shigeki Sako. É, OutRun 2019 que, assim, apesar de ter sido um jogo lançado 2 anos após F-Zero, ele meio que pegou carona nessa coisa que o F-Zero trouxe, né? Ele trouxe esse, meio que esse revival aí de jogos com temas pós-apocalípticos e carros futuristas, né? Então, o OutRun foi nessa pegada. E ele ia ser lançado justamente, né, corroborando essa tese aí de que ele, né, meio que foi lançado para poder competir com o F-Zero. Ele ia ser lançado para o Sega CD, mas aí não conseguiu ser desenvolvido a tempo, e aí ele voltou pro Mega Drive. É, para o Sega CD, ele ia se chamar Cyber Road, e como foi cancelado o projeto dele para o Sega CD, ele passou para o Mega Drive e ia se chamar de Junkers High, e aí acabou por se tornar OutRun 2019, talvez porque fosse fácil de vender o jogo, né, o nome, por causa do sucesso que fez OutRun ano passado, né, para o Mega Drive. Então, mas a fórmula era basicamente a mesma, a diferença é que ele tem 4 fases, e aí ao longo do jogo, assim, a única coisa que ele tem em comum com OutRun é esse lance das bifurcações. E tem algumas que deixam, que faz com que você chegue mais rápido, enquanto existem outras bifurcações que atrapalham o teu jogo, né? A recepção dele na época não foi uma das melhores, não, e os reviews dele eram péssimos, porque ele não fez jus ao nome, né, da série OutRun. Na verdade, ele foi lançado para ser uma espécie de sequência futurista, mas a ideia dele, isso é pra a ideia que, com a qual ele foi vendido, né? A ideia do OutRun 2019. Mas, como eu falei pra vocês, ele era pra ser um jogo lançado pro Sega CD. E aí, por conta desses problemas, ele voltou, né, pra estaca zero lá do sistema lá original dele. Então ficamos com a música Still Into the Night, por Shigeki Sako, para o jogo OutRun 2019. Na sequência, vamos para mais um desses clones de Rock'n'Roll Racing, que foi o Combat Cars, com a música Harbor Track, pelo compositor John Kerhag. Vamos lá, então. We'll be right back. Show de bola. Mais uma dessas músicas aí que a gente solta numa rave e ninguém vai saber a diferença entre uma música de rave e uma música do VGM do Mega Drive. Então ficamos com a música aí, Harbor Track, pelo compositor John Kerhag, para o jogo Combat Cars. Esse jogo aí que fez uso também do mesmo recurso que o Sonic 2 teve, né? Que eram aqueles gráficos interlaçados que permitiam que a tela ficasse dividida, né, no modo para dois jogadores. É um dos poucos jogos aí dessa que usam esse sistema, o Combat Cars. Então, na sequência, vamos para o sucessor. Quer dizer, o sucessor não, o avô, na verdade, do jogo Driver. Quem lembra aí daquele clássico do PlayStation, que você dirigia um carro procurando serviços, né, para bandidos, né? E o jogo que eu vou falar agora, ele tem essa pegada do Driver, só que você não joga com bandidos, você joga com os policiais. Então vamos para o jogo Chase HQ 2 do Mega Drive, a música Mission 3 e o compositor desconhecido. Nossa, velho, que tenso. Isso é o que dá, tá vendo? Correr atrás de bandido. Então ficamos com a música aí, Mission 3, para o jogo Chase HQ 2 do Mega Drive, compositor desconhecido. E na sequência vamos para a sua versão do Super Nintendo. Aí sim, uma versão melhorada em todos os aspectos, tanto sonoro quanto técnico, né, da parte gráfica, visual e de jogabilidade também. Esse jogo é tão... A turma se preocupou tanto nos detalhes que você acompanha até a cara do motorista pelo retrovisor mesmo, do meio, dentro do carro. Ele com raiva, ou ele de óculos escuros lá, dirigindo lá o carrão dele. Então, coincidentemente, ficamos com a Mission 3, vamos agora para o Round 3 do jogo Super Chase HQ pro Super Nintendo, por Yasuhisa Watanabe e Naoto Yagishita. Se liga aí. Que delícia! Ficamos então com a música Round 3 para o jogo Super Chase HQ do Super Nintendo, né? Pelos compositores Yasuhisa Watanabe e Naoto Yagishita. Eu tava prestando atenção aqui na música e tava lembrando, ela parece música da década de 70 de filmes de policiais. Principalmente daquela fase Blaxploitation que tinha das músicas. Show de bola! E agora que começa a treta. Quem é melhor? Top Gear 1 ou Top Gear 2? Eu trago para vocês agora as músicas das aberturas desses jogos que, de alguma forma, marcaram aqui no Brasil de uma forma sem igual. Todo mundo que fala de Top Gear lembra imediatamente do Top Gear 1, né? Pela aquela abertura mega ultra sei lá o que, eu não vou nem falar agora para não deixar ninguém aperreado, mas trago para vocês agora a abertura do primeiro Top Gear e vou compará-la à abertura do segundo Top Gear e vamos ver quem é que vence essa, né? Eu vou dar minha opinião e gostaria que vocês pudessem discutir isso aí na postagem no site, né, ou no Facebook ou no Twitter, aí onde vocês acharem conveniente. Então vamos para a música de abertura do jogo Top Gear 1 para o Super Nintendo pela Chemical Sound Team. Eita porra! Sérgio, se você estiver ouvindo isso aí, eu imagino que nesse momento você deve estar chorando de emoção. Você e Jairo Vieira. Mas então, se eu quisesse chorar mesmo, eu estaria ouvindo essa música do Top Gear 1. Mas como eu não gosto de chorar, eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui é que é música de abertura agora. Se liga aí, vamos conferir essa daí. Passado o chororô, vamos para uma música de abertura de verdade. Se liga agora. We'll be right back. show now. You might be missing some of the benefits that a stereo can provide. E aí, deu pra ficar claro então qual é a melhor, né? Lógico que é Top Gear 2. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a vocês. Top Gear 1 é massa. Tem um valor emocional grande. Eu consigo entender a emoção de quem chora, né, feito Sérgio aí, quando ouve a música do Top Gear 1. Mas, puta merda, velho. É muito dramática essa música. Pra um jogo de corrida... Eu acho que a música Top Gear 2, ela traz mais essa pegada da velocidade, de... Porra, Top Gear é jogo de carrão, pô. Você não pode estar chorando, não. Só se você chora se você não quiser comprar o carro, não puder comprar o carro, você for um liso. Aí você chora. Aí você bota a música Top Gear 1, tá entendendo? Mas pra você jogar o jogo de carrão, tem que ser assim, ó. Isso aqui, ó. Entendeu? É assim que funciona, pô. Não tem essa, não. Então, na minha opinião, né? Top Gear 2 é a melhor. Quando a gente quer chorar, aí a gente vai, volta um ponto atrás e ouve isso aqui, ó. Fica só na saudade. Pois então, amiguinhos, me desculpem aí, mas no que tange a jogo de corrida, Top Gear 2 é muito melhor. Foi mal. Então, ficamos aí com a música de tema título, né, para ambos os jogos aí, Top Gear 1 e Top Gear 2. Agora, né, com a melhor, Top Gear 2, por essa galera aí, Patrick Fallon e os irmãos Bennett, né, Ashley e Paul Bennett. Vou ficando por aqui, ouvintes da Soprando Cartuchos e do Som do Cartucho sabem onde me encontrar. Estou aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e-mail também mande aí para assoprandocartuchos@gmail.com. Obrigado aí ao Patrick, eu acho que foi que fez a mandou uma mensagem lá pra gente lá no Som do Cartucho, lá do Yusko Shiro. Obrigado aí pelo comentário. Eu tô sem aqui o Patrick. Se seu nome for Patrick, realmente, eu quero dizer que isso aqui é tudo ao vivo, no improviso. Não tem pré-edição, pós-edição, não tem nada. É que nem caldo de cana. Se não for esse seu nome, eu vou dar uma olhada depois lá no site, que eu não tô aqui agora visualizando, porque eu não tenho internet no momento. E eu peço desculpa no próximo programa. Quero avisar a vocês que o próximo episódio será o próximo episódio do ano, né? O último episódio do ano, que vou trazer para vocês aí um especial de Natal bem bonitinho, para que vocês possam passar o Natal de vocês aí em ritmo de VGM, ok? De Videogame Music. Beleza, então. Meu nome é André Albertin. Nos encontramos então no próximo episódio do Som do Cartucho. E até lá, vocês vão ficando aí com a música dos créditos, o Steph Rowe, para o jogo Outrunners, por Tatsuya Kozaki. Ok, pessoal? Um forte abraço para todo mundo, uma excelente semana e, por favor, não me leve a sério nessa brincadeira Top Gear aí. Não vão deixar de discutir o Som do Cartucho por conta disso aí, não. É só uma brincadeira. Um abraço, galera. Até mais.